18. Anweisungen. As instruções. Handgepäck. A bagagem de mão. Fach. O compartimento. Über. Sobre. Anlegen, anschnallen. Apertar. Sicherheitsgurt. O cinto de segurança. Rauchen. Fumar. 19. Warten auf. Esperar por. Fluggesellschaft. A companhia.